Portal do Arrocha. Só pra saber como você está. Já faz mais de 8 horas e eu tô te ligando e não atende o celular. Eu fui na casa da Rebeca e você não tava. Fui na casa da Yasmin e você não tava. Você tá mentindo no meu coração. Já tô ficando no auge da decepção. Hoje eu descobri que estava me traindo. Na esquina da farmácia do senhor João, partiu meu coração. Partiu meu coração. Meu coração virou borrifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar um prêmio do meu coração. Ofereço sorte à nossa paixão. Meu coração virou borrifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar um prêmio do meu coração. Eu ofereço sorte à nossa paixão. Vem esse coração apaixonado. Hoje eu descobri que estava me traindo. Na esquina da farmácia do senhor João, partiu meu coração. Partiu meu coração. Meu coração virou borrifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar um prêmio do meu coração. Ofereço sorte à nossa paixão. Meu coração virou borrifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar um prêmio do meu coração. Ofereço sorte à nossa paixão. Meu coração virou borrifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar um prêmio do meu coração. Ofereço sorte à nossa paixão.